finalmente vai ter reunião. Conversação, conversação, conversação de paz. Vão chegando os ministros das relações. Conversação, conversação, conversação de paz. De um lado civil, do outro militar. Conversação, conversação, conversação de paz. Variadas seitas e religiões. Conversação, conversação, conversação de paz. É porque ajuda lá pro meu país. Conversação, conversação, conversação de paz. O caminho eu não sei, o caminho não. Conversação, conversação, conversação de paz. Ana, Ana, ONU, está me dando sono. Acorda, olha o dono do sono, o dono do abandono, o dono do esporte clube das nações, o dono do ar que eu respiro, respiro pra te amar. Acorda, hoje vai ter retransmissão a um satélite artificial. Para a paz, a paz pela televisão. É porque Hiroshima não foi por querer. Conversação, conversação, conversação de paz. E o Vietnã não sei quantos milhões. Conversação, conversação, conversação de paz. África, África, África, como vai ficar? Conversação, conversação, conversação de paz. De Oriente, Biafra, etc e tal. Conversação, conversação, conversação de paz. Eis que de repente pega pra capar. Conversação, conversação, conversação de paz. Dedos preparados pra apertar o botão. Conversação, conversação, conversação de paz. Guerra, guerra, guerra, está explodindo a terra. Acorda, olha a guerra. O dono da terra, o dono de toda a guerra. O dono do esporte clube das nações. O dono do ar que eu respiro, respiro pra te amar. Acorda, hoje vai ter retransmissão a um satélite artificial. Para a guerra pela televisão. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Conversação, conversação, conversação de paz. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Conversação, conversação, conversação de paz.